A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 18º programa A Escola e o Meio. Ficamos, como é hábito, com a boa música sugerida pelo Tiago Brito e pelo Martim Sousa. Humanos é o nome de uma banda musical portuguesa formada em 2004. A ideia era trazer à luz algumas canções inéditas de um icónico artista português, um cantor e compositor dos anos 1980, António Variações. David Fonseca, Manuela Azevedo, vocalista de outro grupo musical português, Clã, Camané, um dos mais famosos fadistas portugueses, Sérgio Nascimento, integrante da banda de Sérgio Godinho, Hélder Gonçalves, também do Clã, Nuno Rafael e João Cardoso são os 7 membros de um grupo responsável por aquele que se tornou um sucesso incomparável a essa altura no panorama musical português. O álbum homónimo, Humanos, obteve a platina, permanecendo durante semanas em primeiro lugar. Muda de Vida, Maria Albertina e Rugas são apenas alguns dos êxitos do grupo. Tudo isto culminou em 3 concertos esgotados, 2 deles no Coliseu dos Recreios, Lisboa, e outro no Porto. Houve ainda mais uma atuação memorável perante um público de 40 mil pessoas no Festival do Sudoeste Português, Festival de Música de Verão, em 2005. Humanos, no entanto, foi um projeto de curta duração, pois foram poucas as canções inéditas de António Variações. Assim, o lançamento em novembro de 2006 de um CD e um DVD gravados nos concertos do Coliseu marcou o fim do projeto Humanos. Hoje ouvimos Quero a Viver. Vou viver até quando eu não sei. Que me importa o que se dá. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã. E acredito que será mais um prazer. É sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Minha vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir. Encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Até quando eu não sei. Que me importa o que será. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã. E acredito que será mais um prazer. Viva. É sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Minha vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir. Encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei. Que me importa o que será. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã. E acredito que será mais um prazer. We'll be right back. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Adriano Correia de Oliveira foi um dos mais importantes cantautores das décadas de 60 e 70 do século XX. Durante a ditadura, foi o autor e intérprete dos diversos temas assumidos como hinos de resistência à opressão do regime do Estado Novo. Hoje vamos ouvi-lo a interpretar um belo poema de António Gedeão, Lágrima de Preta. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Oliveira do Hospital. Depois desta excelente sugestão de música, ficamos com Cultura Pop e com o João Mário Ferreira. Os Wonder Twins, ou Gêmeos Maravilha, da DC, vão ter direito a um filme live-action na HBO Max. De acordo com The Hollywood Reporter, a Warner Bros. Está a desenvolver um filme da dupla de heróis, com um guião realizado a cargo de Adam Stitsky, o guionista de Adão Negro. O filme vai se focar nos gêmeos Zan e Jaina, que se estrearam em 1977 na série animada The All New Super Friends Hour, de Hanna-Barbera, antes de serem integrados no universo da DC. Os gêmeos Maravilha costumam ter a companhia de Gleek, o macaco espacial, e voltaram à ribalta moderna em 2019, através de uma minissérie da banda desenhada chamada Wonder Twins, feita pelas mãos de Mark Russell e Stephen Bryan. Tal como a DC Comics assinala, os gêmeos já marcaram presença nos ecrãs, tendo aparecido num episódio da última temporada de Smallville e também realizado um pequeno cameo em The Flash da CW. Contudo, este filme será a primeira vez que os gêmeos terão uma produção em seu nome. Para já, ainda não foram revelados detalhes acerca do projeto, mas sabe-se que a produção está a cargo de Marty Bowen e Wick Godfrey, conhecidos por produzir a saga Crepúsculo e a saga The Maze Runner. Ficamos agora com Jogos Eletrónicos e o Mateus Lopes Verão. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Olá, no programa desta semana venho falar de Candy Crush. Candy Crush é um jogo de quebra-cabeça grátis lançado pela King no dia 12 de abril de 2012. Há versões para iOS, Android, Windows Phone e Windows 10. No jogo, os jogadores completam os níveis trocando pedaços de dotes coloridos num tabuleiro de jogo para fazer uma combinação de três ou mais da mesma cor, eliminando esses dotes do tabuleiro e substituindo-os por novos. Combinações de quatro ou mais dotes criam dotes únicos que atuam como power-ups com habilidades maiores de limpeza de tabuleiro. Os tabuleiros têm vários objetivos, que devem ser concluídos dentro de um número fixo de movimentos ou quantidade limitada de tempo, com uma certa pontuação ou conseguir um número específico de um tipo de doce. Candy Crush é considerado um dos primeiros e mais bem-sucedidos jogos, pois pode ser jogado completamente sem gastar dinheiro. Os jogadores podem comprar ações especiais para ajudar a limpar os tabuleiros mais difíceis, dos quais King obtém as suas receitas. Por volta de 2014, mais de 93 milhões de pessoas jogavam, enquanto a receita, num período de 3 meses, conforme relatado por King, foi superior a $493 milhões. 5 anos após o seu lançamento no telefone, Candy Crush recebeu mais de 2,7 bilhões de downloads e o jogo foi um dos jogos mobile mais jogado nesse período. Ficamos agora com o José Ribeiro e eu já sou escuteiro e tu? Rádio Boa Nova. Espetacular. Olá, vou falar-vos do fundador do escutismo, Baden-Powell, mais conhecido por BP. Robert Spencer Smith Baden-Powell nasceu em Londres, na Inglaterra, em 22 de fevereiro de 1857 e faleceu no Quénia, em 8 de janeiro de 1941. Estamos a gravar no dia do nosso fundador, 22 de fevereiro. Morreu-lhe o pai quando tinha 3 anos, ficando a sua mãe com 7 filhos. Baden-Powell levou uma vida de ar livre e esplêndida com os seus próprios irmãos, fazendo excursões e acampamentos com eles em vários locais de Inglaterra. Em 1870, BP entrou para a escola de cartucha em Londres com uma bolsa de estudo. Nunca foi um bom aluno, mas foi um dos mais animados. Ele gostava muito da música, desenho, futebol e arte dramática. Aos 19 anos, após terminar os estudos, aceitou a oferta de ir para a Índia como alferes. Além de prestar excelentes serviços militares, era capitão aos 26 anos de idade, alcançou os prémios de desporto mais ambicionados em toda a Índia, caça ao javali. Em 1887, encontramos BP na África nas campanhas contra os Julus e mais tarde contra outras tribos perigosas. Os indígenas tinham-lhe tanto medo que lhe chamaram Impiça, o lobo que não dorme, por causa da sua audácia, a sua habilidade de explorador e a sua perícia em seguir pistas. Em 1899, aos 32 anos, era já coronel. Em agosto de 1907, BP decidiu testar um modelo de educação integral para jovens rapazes. Ele levou um grupo deles para a ilha de Brownsea, no sul da Inglaterra, e durante alguns dias realizou várias atividades e observou como eles interagiam em pequenos grupos, designados por patrulhas. Neste que foi o primeiro acampamento. Mesmo mais tarde, em janeiro de 1908, BP escreveu o que seria a base do livro Escutismo para Rapazes, e foi um sucesso, que originou o nascimento de várias patrulhas por Inglaterra e, posteriormente, por todo o mundo. A seguir, nos primeiros meses de 1908, publicou em 6 prestações quinzenais ilustradas por ele próprio o seu manual de instrução Escutismo para Rapazes, sem imaginar que este livro iria desencadear um movimento que haveria de afetar os rapazes do mundo inteiro. Mal o escutismo para rapazes começou a aparecer nas livrarias, começaram a surgir patrulhas e grupos escutistas, não apenas na Inglaterra, mas em muitos outros países. A obra cresceu cada vez mais e em 1910 tomara já tais proporções que PP compreendeu que o escutismo ia ser a obra da sua vida. Teve a visão e a fé de reconhecer que poderia fazer mais pela sua prática, educando os jovens, formando-os como bons cidadãos, do que instruindo alguns homens para serem bons soldados. No próximo programa vou falar-vos do escutismo em Portugal. Muito bem, muito aprendemos nós contigo, José Ribeiro, sobre escutismo. E ficamos agora com Cinema Eduardo Adro. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. A minha sugestão para esta semana é Uncharted. Foi realizado por Ruben Fleischer, é do género de aventura e tem a duração de 115 minutos. Descendente do lendário navegador inglês Francis Drake, Nathan Drake ou Nate, interpretado por Tom Holland, herdou dele a paixão pela história e o espírito aventureiro. Um dia cruza-se com Victor Sullivan, ou Sally, interpretado por Mark Wahlberg, que busca um tesouro perdido há 500 anos, que outrora pertenceu à nobreza espanhola e que está avaliado em 5 mil milhões de dólares. Os dois resolvem avançar com a empreitada, nunca imaginando o quão perigosa será a missão. É que no seu encalço está o implacável Santiago Moncada, interpretado por António Bandeiras, que será o legítimo herdeiro do trono. Que acredita ser o legítimo herdeiro do tesouro. Realizado por Ruben Fleischer, escrito por Art Markle e Matt Holloway, este filme de ação adapta ao grande ecrã a famosa série de videojogos produzida pela Naughty Dog e publicada pela Sony Computer Entertainment para as plataformas PlayStation. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem, e ficamos agora com política. Parece que uma análise ao rescaldo ainda das eleições legislativas e a questão dos votos no Círculo da Europa, e também uma análise à política internacional, nomeadamente a tensão entre a Ucrânia e a Rússia, com a Maria Pedro. 100.2, Oliveira do Hospital. Sim, é verdade, hoje venho falar desses dois assuntos. Vou começar então pelo assunto que nós debatemos aqui na semana passada, que foi a questão dos votos anulados. Portanto, a Comissão Nacional de Eleições decidiu que a repetição das eleições para o Círculo Eleitoral da Europa será feita então nos dias 12 e 13 de março e que o voto por correspondência pode ir até o dia 23 do mesmo mês. o que significa que só após então esta data será feita a contagem dos votos e apurados os eleitos, o que será conhecido a 25 de março. Assim, a tomada de posse do novo governo também vai ser adiada até abril. Os responsáveis da CNE explicaram que a anulação de grande parte dos votos dos imigrantes daquele circo se deveu ao facto de terem sido misturados em várias mesas os votos válidos com outros que não continham a respectiva cópia do cartão de cidadão do eleitor, mesmo depois de terem sido levantadas objeções sobre a legalidade desses votos. Isto é uma análise muito vaga, porque já na semana passada tínhamos falado disso com mais pormenor, portanto achei que não haveria muito mais a dizer. De facto, é inadmissível permitir que aconteça tal situação de votos de quase uma percentagem de 80% de votos, 100 e tal mil votos serem anulados, o que obriga a uma nova ida às urnas, e isto também pode significar se calhar uma maior abstenção, porque muito grande parte dos imigrantes poderão também não estar dispostos a ir votar novamente, ou não, isso só se saberá depois nos resultados. Pois, esta foi uma decisão do Tribunal Constitucional, a decisão foi de, por unanimidade, ao que parece, repetir as eleições. E esta repetição das eleições, para além de todo este imbróglio, que de facto não é nada agradável nem aceitável em democracia, esta falta de entendimento dos partidos relativamente a esta questão, mas também atira para mais tarde a tomada de posse da nova Assembleia da República e do Governo. E como sabemos, se calhar há muitas medidas e muitas decisões que este Governo que está em funções já não quer tomar, desde a educação à economia e a outras importantes, e isto significa que nós só vamos ter um Governo novo a tomar decisões praticamente já no mês de abril, o que em algumas áreas poderá já ser tarde. Portanto, de facto, esta foi uma situação lamentável. Então agora passamos à análise da política internacional, tensa, que vivemos no momento. Relativamente à política internacional, venho então falar da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que tem vindo a ser crescente. As tropas russas entraram na região de Donbass, onde se localizam Donetsk e Lugansk, que Vladimir Putin reconheceu ontem como independentes e deu ordem para a mobilização do exército para estes territórios pró-russos para manter a paz. O presidente da Ucrânia garante que as fronteiras vão manter-se como estão e acusa a Rússia de ter destruído o esforço para a paz. Volodymyr Zelensky diz que o país está preparado para tudo e pede o apoio dos aliados. A ONU condena a atitude da Rússia e os líderes ocidentais preparam sanções. O reconhecimento de Lugansk e Donetsk como regiões independentes tem sido motivo de orgulho para muitos russos. Os povos pró-Rússia celebraram a notícia com fogo de artifício e brindaram os secretos porque de facto se sentem russos. Contudo, o resto da Ucrânia vive com receio e a população tem comprado armas para se preparar para uma eventual guerra. De facto, ultimamente a Ucrânia tem investido muito em armamento porque há analistas que defendem que de facto já estamos no início da guerra, que poderá vir a tornar-se ou não mundial. Se for esse o caso, envolverá organizações como a NATO e, por consequência, o nosso país também. Portanto, de facto, vive-se agora num grande medo internacional porque há, de facto, a ideia de que possa surgir a guerra, ainda que os líderes russos continuem a argumentar que não pretendem invadir a Ucrânia. O que é facto é que reconhecer estes territórios como independentes parece ser de facto uma afronta à Ucrânia. A tensão na Ucrânia, a tensão entre a Ucrânia e a Rússia já começa a ter consequências a nível económico, já temos uma subida de preços quer de petróleo, quer de outros combustíveis, e portanto isto é só o início de uma crise que está à vista. Isto, e vamos estar atentos quando voltarmos aqui ao estúdio daqui a uma semana, provavelmente isto já levou tudo uma reviravolta. Esperemos que no sentido da paz, embora de facto a tensão tem sido crescente ao longo destas semanas, e não querendo ser pessimistas, todos tememos que esteja uma guerra à vista na Europa. E recordemos que há quem diga até que pode ser a pior guerra desde 1945. Nenhum de nós gostaria isto porque, como diz a Maria, isto depois tem consequências a outro nível, que não só a guerra em si já é má, porque vai significar baixas e vai significar desorganização daquela área da Europa, mas vai afetar todo o resto do continente e provavelmente pode ter até características mundiais. Estaremos atentos aos desenvolvimentos desta tensão Ucrânia-Rússia. Ficamos agora com álbuns de rock, com o João Mário Ferreira, pelo facto de o Martim Sousa continuar confinado. Vamos lá? 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Esta semana venho falar do álbum Outlandos Amour, que é o álbum de estreia da banda inglesa The Police, lançado em 1978. O álbum começa com Next to You, uma música punk, com um solo de slide guitar, seguido por So Lonely, uma canção de batida reggae sobre a solidão. Roxanne, sobre uma prostituta, foi escrita por Sting depois de visitar um bairro de prostituição em Paris e é uma das canções mais conhecidas da banda. Segue Hole in My Life, outra canção sobre solidão, e Peanuts, escrita por Sting e Stuart Copeland, com uma forte influência punk. Can't Stand Losing You e Truth Hits Everybody, que detalha um amor fracassado, iniciam o lado B do LP original. Born in the 50s relata as experiências da geração de Sting e Copeland, visto que Andy Summers nasceu em 1942. Be My Girl, Sally, é uma combinação de uma canção inacabada de Sting com um poema de Andy Summers sobre uma boneca insuflável, uma das raras canções com Andy nos vocais. O álbum termina com a semi-instrumental Masoko Tanga. O gerente de polícia Miles, Copeland III, irmão de Stewart, queria que o nome do álbum fosse Police Brutality, brutalidade policial. No entanto, depois de ouvir Roxanne e prevendo uma imagem mais romântica para a banda, ele propôs Outlandos d'Amour. Este título foi derivado de Outlaws of Love, que foi fundida com a palavra comandos, e então recebeu uma exótica sonoridade francesa. As faixas. Aqui vou apresentar todas as faixas compostas pela banda. Next to You, So Lonely, Roxanne, Hole in My Life, Peanuts, Can't Stand Losing You, Truth Hits Everybody, Born in the 50s, Be My Girl, Sally, Masoko Tanga e os integrantes. Sting no vocal, baixo, guitarra rítmica em Sally e Roxanne. Andy Summers na guitarra, no vocal de apoio e nos vocais em Sally e Dead End Job, e no baixo. Stuart Copeland nas baterias e no vocal de apoio. Os músicos convidados é Robert Fripp na guitarra solo em Sally. O lançamento do álbum foi em novembro de 1978 e a gravação foi de janeiro a março de 1978. Os géneros do álbum é pós-punk, new wave, reggae e rock. A duração do álbum tem 38 minutos e 14 segundos. E a gravadora é A&M, produção The Police. Em geral, o Martin dá 6.3/10 a este álbum. É um álbum que nos mostra o potencial dos The Police, não só no rock, mas em outros géneros musicais, diz ele. Em seguida iremos ouvir Roxanne. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora voltamos ao tema violência doméstica com Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. No passado dia 14 comemorou-se o dia de São Valentim, mais conhecido por Dia dos Namorados. E por isso, hoje venho falar sobre a violência no namoro. Segundo o Diário de Notícias, a PSP recebeu, em 2021, cerca de 2.215 denúncias de violência no namoro. A maioria delas feitas pelo género feminino. As denúncias retratam quadros de violência física e psicológica. Para assinalar o Dia dos Namorados, a PSP realizou uma campanha com o intuito de sensibilizar os jovens e, de alguma forma, combater este problema que afeta a juventude e não só. A campanha focou-se na faixa etária dos 13 aos 18 anos e decorreu até o passado dia 25 de fevereiro. No comunicado, a PSP alerta para a denúncia destes casos, informando que a vítima ou qualquer outra pessoa pode e deve apresentar queixa nas esquadras, nas equipas Escola Segura ou nas equipas de proteção à vítima. Um estudo da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, revelou que 7 em cada 10 jovens acham legítimo o controlo ou a perseguição e cerca de 60% já sofreram comportamentos violentos. Entre 5 mil jovens, 67% dos jovens consideram legítima a violência no namoro, dos quais 26% acham legítimo o controlo, 23% a perseguição, 19% a violência sexual, 15% a violência psicológica, 14% a violência através de redes sociais e 5% a violência física. Em 75% dos casos, as vítimas não apresentaram queixa do agressor e as justificações foram que a violência tem origem nos ciúmes e nos problemas mentais das pessoas. Para mim, estes dados são assustadores e é importante reforçar que comportamentos abusivos, como controlar o telemóvel, maneira de vestir, insultar e até bater, não são normais e não têm qualquer tipo de justificação nem desculpa. Não vai só acontecer uma vez, vai repetir se é necessário que tu, que estás a ouvir e és vítima de violência no namoro, peças ajuda, não te deixes intimidar e pede ajuda a professores, amigos, funcionários, escolares, à PSP ou a quem quer que seja, mas pede ajuda. A violência no namoro é crime público, por isso todos podemos denunciar. Para pedir ajuda ou denunciar, ligue 800-202-148 ou 707-200-077. Muito bem, muito oportuno esta intervenção da Matilde, porque de facto a questão da violência doméstica, que é crime, como sabemos, e é crime público, qualquer um pode e deve denunciar se souber de alguma situação, mas de facto é um problema que já graça entre os jovens, e reparem, este estudo foi feito até aos 18 anos, portanto é gente muito jovem que está a perpetuar estas situações de drama e de violência. E sendo tão jovens, provavelmente estão a começar um caminho muito perigoso, que é de prosseguirem com essa violência pela vida fora. Portanto, convém que os jovens estejam alerta que este não é um problema só dos mais velhos, não é um problema das gerações dos pais ou dos avós, é um problema de todas as idades. Convém estar alerta. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Mafalda Correia, e parece que com as preocupações à volta da seca que estamos a viver aqui no sul da Europa. Rádio Boa Nova. Espetacular. Na última semana assistimos diariamente a notícias sobre cataclismos naturais, chuvas intensas, ventos ciclónicos, secas prolongadas. Por exemplo, enquanto a Europa Central é assolada por tempestades, em Portugal e Espanha o período de seca já preocupa todos. Podemos dizer que estes fenómenos sempre aconteceram, é verdade, mas já é uma evidência que elas são mais frequentes e mais violentos. As alterações climáticas são já uma constatação, as previsões disponíveis destacam as suas consequências. O aumento da temperatura média da superfície terrestre e da frequência de fenómenos extremos associados a uma maior dinâmica atmosférica, como ondas de calor, furacões, tempestades, inundações e secas prolongadas. O aumento da temperatura média dos oceanos e subida do nível médio das águas na sequência do desgelo nas regiões polares e da expansão térmica das águas, contribuindo também para a diminuição da concentração de oxigênio nas mesmas. O aumento da frequência e da severidade dos desastres naturais colocam em risco o equilíbrio dos ecossistemas terrestres e marinhos, com consequências diretas em recursos essenciais à vida, como a disponibilidade de água, por exemplo. E na organização socioeconómica, emprego, produtividade e crescimento económico. O que podemos fazer? Apostar nas energias renováveis. A primeira maneira de prevenir as alterações climáticas, normalmente chamadas de aquecimento global, é afastarmos ou mesmo parar a utilização dos combustíveis fósseis, gasolina, gasóleo e produtos derivados do petróleo. Em alternativa, devemos preferir as energias renováveis, como a solar, eólica, biomassa e geotérmica. Energia e eficiência no uso da água. Produzir energia limpa é essencial, mas reduzir o nosso consumo de energia e água ao usarmos dispositivos mais eficientes, por exemplo, lâmpadas LED, sistemas inovadores de chuveiros, poupa muita energia e é igualmente importante. Infraestruturas sustentáveis, a fim de reduzir as emissões de dióxido de carbono dos edifícios e casas, causados pelo uso do aquecimento central, ar-condicionado, água quente e ou iluminação. É necessário construir novos edifícios que sejam mais eficientes neste aspecto e também renovar as construções existentes. Agricultura sustentável e gestão florestal. Incentivar o melhor uso dos recursos naturais, impedir o desmatamento em massa e tornar a agricultura mais ecológica e mais eficiente. Também deverá ser uma prioridade. Consumo responsável e reciclagem. Adotar hábitos de consumo responsável é crucial, seja em relação a alimentos, especialmente carne, roupas, cosméticos ou produtos de limpeza. Tenha comportamentos ecológicos. Sim, sem dúvida, as alterações climáticas já são uma evidência e se alguém ainda tivesse dúvidas, é só ver o que é que aconteceu pelo mundo, não só na Europa, nesta última semana. Catástrofes atrás de catástrofes, intempéries, que no nosso caso já é uma seca prolongada que já está a preocupar todos. E com muita razão. E dizem-nos que isto provavelmente vai ser o nosso futuro e não será nada agradável para a população que as vai viver. E agora ficamos com uma notícia, parece-me que também não é muito agradável, que traz aqui a Beatriz Vaz Pato, mas sempre com crítica, que se calhar nos deve levar à reflexão por esta situação que ela vai relatar, que é a falta de leitura em Portugal. 100.2 Oliveira do Hospital. Um inquérito realizado em 2020 pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa comprova que mais de metade da população portuguesa não lê livros. O estudo revelou que 27% dos inquiridos leram entre 1 e 5 livros impressos, 7% leram entre 6 e 20 livros e apenas 1% leu mais do que 20 livros no ano. Relativamente às motivações de leitura, 68% dos leitores afirmou ler por prazer, uma percentagem que se eleva entre os mais idosos, e 43%, ou seja, jovens dos 15 aos 24 anos, leem apenas por causa dos estudos ou trabalhos escolares. Quais as razões para estes valores tão baixos? Esta realidade está fortemente associada à educação desde uma idade precoce, sendo que a larga maioria dos não-leitores divulgou não ter memória dos pais alguma vez os terem levado a uma livraria ou lhes terem oferecido ou lido um livro. Graças à inexistência de hábitos ou modelos parentais de leitura, quando as crianças que passam por esta experiência crescem e iniciam a sua vida académica, desenvolvem a mentalidade de que ler é demasiado complicado ou entediante, para além de que começam a associar a leitura a uma experiência académica e não a uma atividade que, como tantas outras, consegue ser lúdica. A tecnologia revelou ser uma das grandes responsáveis pelos valores que mencionei no início desta notícia, uma vez que a utilização excessiva da mesma desde uma idade precoce influencia, significativamente, os hábitos de leitura de um indivíduo. Julgo que só o facto da esmagadora maioria de pessoas optar por ver a saga de um livro através do grande ecrã do que no seu formato original fala por si. Relativamente às consequências deste quase ódio pela leitura, é evidente que devemos elencar a precariedade das competências linguísticas, dificuldade na interpretação escrita, bem como na concentração, e a incapacidade de desenvolver um pensamento crítico. E sem pensamento crítico, aceitamos tudo o que nos oferecem, sem questionar. A meu ver, ao longo dos últimos anos, foi-se cultivando a ideologia de que toda a informação está, atualmente, à distância de um clique. Embora isto não seja completamente mentira, o grande problema centra-se no facto de a preguiça das pessoas as controlar de tal maneira que já nem paciência têm para fazer a triagem da diversa informação rebocada nos seus ecrãs. Muito menos paciência para um livro, não sabendo o que perdem, enquanto desperdiçam horas a compilar informação avulsa e irrelevante com que vão preenchendo um vazio que nem sonham que transportam em si. Efetivamente, este é um assunto que já nos preocupa aqui no Clube de Rádio há muitos anos, por isso é que temos uma sugestão de leitura, desta vez a cargo da Matilde Gouveia, mas temos tido ao longo destes anos porque achamos que é importante sugerir livros. E de facto é como dizes, parece que a nossa informação hoje está à distância de um clique. É verdade, é, mas a informação não está toda à distância de um clique. Ler continua a ser fundamental, todos os anos o dizemos aqui, para aumentarmos o nosso vocabulário, para interpretar melhor, para escrever melhor, para compreender melhor o mundo. Ler é viajar. Muitas vezes tu estavas a dizer que os jovens e até os menos jovens substituem o livro pelo ecrã. Não é a mesma coisa, até porque nós, quando estamos a ler um livro, viajamos, a nossa memória vai criando os cenários daquelas personagens. Já nos aconteceu, penso que sobretudo aos mais velhos, a mim aconteceu-me várias vezes, quando vou ver um filme que é baseado num livro, normalmente o filme fica aquém da densidade do livro, porque não consegue captar toda a dimensão do livro. Por isso continuamos a dizer que é fundamental, não só para estes nossos jovens alunos, para as novas gerações ler, mas para todas as idades é fundamental. Aqui no estúdio temos a Matilde Gouveia, que sugere aqui semanalmente a leitura. Por isso, de certeza, Matilde, ninguém melhor do que tu para reforçar aos nossos ouvintes porque é que é importante ler. Exato, eu revejo nas palavras da professora. As percentagens que a minha colega Bia aqui referiu são de facto assustadoras, porque as gerações mais novas não sabem ou não têm muito bem noção do que os livros e dos horizontes que os livros lhe podem dar, e acho que descartam muito tudo o que os livros nos podem vir a dar, e acho que as pessoas também conseguem rever nisso, porque a capacidade de atenção também é afetada pela tecnologia. Então, de facto, a tecnologia está-nos a limitar um bocado os nossos horizontes, tira as camadas mais jovens talvez um bocado a concentração e muitas das bases, até no português, porque muitas das coisas que elas cedem, estas gerações mais novas, são em português do Brasil, o que vai-se rever nos seus estudos, na sua escrita, e que nos está a cortar a nossa língua, tão importante é. E pronto, de facto, vou ressaltar mais uma vez que a leitura é imprescindível para um bom cidadão, porque não só de livros, os livros podem nos levar a sítios que um ecrã não nos pode levar, porque nós somos manipulados e moldados para acreditar no que o ecrã nos mostra, e acho que, vou ressaltar assim mais uma vez, acho que os livros não devem ser prescindidos e que são muito essenciais para a nossa formação e também para o nosso ser enquanto humanos. Felizmente que há jovens, muitos jovens como vocês, que não partilham desta e não fazem parte destas percentagens assustadoras que a Beatriz aqui referiu. Um exemplo desses chama-se Mafalda Correia, que até podemos assinalar que recentemente ganhou um prémio no âmbito da Biblioteca Municipal, Cartas de Amor, portanto ela teve que escrever, e quem escreve bem normalmente é quem lê. Quanto mais lemos, mais capacidade temos de escrita, e a Mafalda percebe-se que na escrita dela que ela a tem, e além disso ela está também no Concurso Nacional de Leitura. Mafalda, isto quer dizer que tu sempre cultivaste o gosto pela leitura? Sempre gostei de ler por mim própria, mas também vejo que sempre tive muito incentivo em casa, tanto por parte de toda a minha família no geral, e realmente estes números parecem bastante graves mesmo, porque realmente, como a Beatriz disse, quem não lê não consegue ter um pensamento crítico, e é por isso que vemos uma mudança também a nível político no nosso país, com o surgimento de minorias que, na verdade, não são assim tão pequenas quanto isso. E parece-me que há aqui um papel na parte de todos nós, quer na parte das escolas, na parte das autarquias, mas também na parte do governo. Como nós sabemos, a cultura é desvalorizada em Portugal, e dentro desta cultura parece-me que a literatura ainda é mais desvalorizada ainda. E depois também, claro, pelos próprios alunos e pelos próprios cidadãos, porque não é só os mais novos que não leem, mas sim todos tentarmos fazer um esforço, porque realmente, como a Beatriz referia ali, o grande ecrã, os cinemas, os filmes que são adaptados de livros não têm nada a ver, e portanto parece-me que sim, que é importante e que todos nós deveríamos fazer um maior investimento na leitura. Interessante que é até que ponto a família poderá ser determinante no incentivo à leitura desde muito pequenos. Concordas que tem que ser assim? Tudo começa no seio familiar. Sim, obviamente que pode não começar aí e sermos nós a ter essa força de vontade, mas sim, porque uma criança que nunca viu os pais a ler certamente não vai sentir essa motivação e essa vontade para ler, e também não irá entender o mundo que a literatura nos mostra. Por isso sim, parece-me que tem que começar em casa. Sim, eu acho que estamos a falar para os senhores ouvintes, pais, muitos deles, e avós, começar ainda com as crianças muito pequenas a fazer leituras quando eles ainda não sabem ler, até para adormecer ao final do dia, parece uma boa sugestão, como depois oferecer não só os meios tecnológicos que hoje temos ao nosso dispor, mas continuar a oferecer livros e a mostrar como eles podem ser estimulantes. Se isso for mostrado primeiro pela família, depois isso continuar no pré-escolar e continuar pelo primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, se apostarmos assim, se calhar poderemos voltar a ter jovens com gosto pela leitura. Felizmente temos alguns, mas isto é transversal à sociedade também, não é só, como há pouco referimos, a violência doméstica. Infelizmente esta questão da falta de leitura não é só de jovens. Também há pessoas menos jovens que já descuraram os livros há muito tempo, que é lamentável. Bem, nada melhor de estarmos a falar de leitura do que fazermos uma sugestão de leitura, e uma excelente sugestão de leitura, para esta semana com a Matilde Gouveia. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Exatamente. Hoje sugiro a leitura de A Civilização do Espetáculo, um ensaio extraordinário e profético de Mário Vargas Llosa. Mostra bem que o nosso cotidiano já é uma distopia. Mário Vargas Llosa nasceu no Peru em março de 1936. Entre os muitos prémios que recebeu, contam-se o Príncipe das Astúrias em 1986, ou o Cervantes, de 1994. Foi distinguido também com o Prémio Nobel da Literatura em 2010. A Civilização do Espetáculo é uma duríssima radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, pelo olhar inconformista do autor. A banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem suprema a nossa natural propensão nos divertirmos. No passado, a cultura foi uma espécie de consciência que impedia de o virar as costas à realidade. Agora, atua como um mecanismo de distração e entretenimento. A figura do intelectual que estruturou todo o século XX desapareceu do debate público. Ainda que alguns assistissem a manifestos e participem em polémicas, o certo é que a repercussão da sociedade é mínima. Conscientes desta situação, muitos optam pelo silêncio. Vargas Llosa, que, para além de romancista, dramaturgo e ensaísta, é um grande jornalista, fornece uma visão do mundo que não é uma simples ficcionista, analisando com uma certa melancolia a situação das últimas décadas no que se refere a este universo contemporâneo, onde o saber bem fundamentado e bem alicerçado, na educação cuidada e na curiosidade intelectual, se tem perdido para dar lugar ao imediato, ao óbvio e ao tudo que é fácil. Boas leituras. Muito bem, e agora vamos viajar, creio que até à Galiza, não é assim, Mafalda Correia? 100.2, Oliveira do Hospital. É verdade, hoje vou falar-vos dos Caminhos de Santiago. Tudo começou no século IX com a presumível descoberta do túmulo do apóstolo Santiago na Galiza. A descoberta propiciou que Afonso II das Astúrias fizesse uma peregrinação que anunciou no interior do seu reino e no exterior, a um novo lugar de peregrinação da cristandade, no momento em que a importância de Roma decaíra e Jerusalém não era acessível por estar em poder dos muçulmanos. Em 1325, após a morte de Dom Dinis, a rainha Santa Isabel peregrinou a Santiago, seguindo seguramente uma rota muito semelhante àquela que está hoje marcada pelas setas amarelas, cruzando as encostas da Serra do Jerez. Com as construções de novas estradas, o caminho seguido pelos peregrinos terá sofrido algumas alterações no século XIX, tendo o caminho inicial caído em desuso. O mais percorrido caminho português de Santiago é o Caminho Central, que passa por Lisboa, Coimbra e o Porto. Está totalmente assinalado desde Lisboa com as inconfundíveis setas amarelas que marcam os caminhos de Santiago e, por vezes, com uma vieira amarela sobre fundo azul, o símbolo oficial. Mas em Portugal existem vários caminhos de Santiago, sempre de sul para norte, já que Santiago de Compostela fica na Galiza, a 120 km da fronteira de Valença, ao norte de Portugal. Cada um poderá optar pelos caminhos que desejar. No entanto, antes de fazer esta peregrinação, informe-se atempadamente sobre a preparação prévia necessária para os percorrer, o vestuário mais adequado, as melhores técnicas para caminhar, os cuidados a ter e as alturas indicadas para fazer pausas. Refira ainda que estes caminhos necessitam de uma boa forma física e muita hidratação. Desafie-se e descubra estes caminhos que atravessam o nosso país e a vizinha Espanha. Boa viagem! Muito bem, aqui está uma ótima sugestão. Ficamos agora com Licenciaturas Fazer a Escolha Certa com Ricardo Neves. Hoje vamos falar do curso de pilotagem. Este curso, que está presente na Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, pretende formar oficiais de pilotagem da Marinha Mercante Nacional e Internacional. Comandar um navio porta-contentores, um navio de cruzeiros, um navio tanque ou um grande navio granuleiro é uma experiência que está ao alcance dos seus estudantes. Os oficiais de pilotagem têm igualmente elevada procura para o desempenho de atividades em terra relacionadas com o setor marítimo portuário. A experiência de mar desenvolve competências únicas que são muito valorizadas em múltiplas atividades em terra. Este curso tem como provas de ingresso economia, geografia e matemática e a sua fórmula de cálculo é de 65% do peso da média do secundário e 35% do peso das provas de ingresso. Muito bem, ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. As bibliotecas do nosso agrupamento informam que decorreram as provas do Concurso Nacional de Leitura, envolvendo 83 alunos do primeiro ciclo, 39 do segundo e 69 do terceiro ciclo. As provas realizaram-se de forma presencial nas bibliotecas escolares. A leitura é de grande importância, como já dissemos hoje aqui, pois ela estimula a imaginação, aumenta o conhecimento e enriquece o vocabulário. Assim, as bibliotecas escolares agradecem a colaboração de todos os docentes envolvidos e dão os parabéns a todos os alunos participantes. No passado dia 14 de fevereiro, as línguas estrangeiras, com representação no nosso agrupamento, francês, espanhol, inglês e alemão, em associação com o Clube Europeu, realizaram várias exposições alusivas ao tema na escola sede e nas escolas pertencentes ao agrupamento. Os trabalhos realizados pelos alunos, marcadores de livros, cartões, leques e outros elementos decorativos, foram expostos nos átrios dos pavilhões, bibliotecas, bares dos alunos e sala de professores. Houve também troca de mensagens entre discentes e, na Escola da Ponte das Três Entradas, há ainda a referir a confecção de crepes pelos alunos do nono ano. Todas as atividades propostas foram do agrado dos alunos, que revelaram interesse e empenho na consecução das mesmas e contribuíram de forma decisiva para o sucesso desta iniciativa. Fica o nosso profundo agradecimento a todos que se envolveram nesta atividade. A equipa do projeto Ciência Viva, Ciência Ativa, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, dá a conhecer que a Direção-Geral da Educação e a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Ciência Viva, aprovaram as candidaturas de 462 novos clubes em todo o país, num investimento de 4,4 milhões de euros, anunciou o Ministério da Educação. Entre esses 462 novos clubes está o Clube de Ciência Viva da Escola Básica 23, do nosso agrupamento, Ciência Viva, Ciência Ativa, elevando assim para 2 o número de clubes de Ciência Viva alocados a este agrupamento. Neste sentido, a candidatura submetida ao alargamento da rede de clubes de Ciência Viva na escola, do programa Impulso Jovens, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência, foi aprovada com financiamento no valor solicitado, 10 mil euros, e integra 6 protocolos de parceria com várias instituições do ensino superior, centros de ciência viva e de investigação em município, nomeadamente Escola Superior Agrária de Coimbra, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, e Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, e o seu período de implementação decorrerá até 2025. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção.